0, vento nulo, 0 graus, 0 meia dúzia de nós. Leve pouso, 3732. Táxi via Lima, Mike, na Quebec, chamará para cruzamento da 1735. Lima, Mac, Lima, Mike, na Quebec, chama para o cruzamento o da 35, o 37 com o local. 26, estabiliza zona, X-Ray na Suzuki, escuta. Gente, web 5826, bom dia, continue a aproximação, reporte baixado, travado. Já baixado, secado, web 5826. Gente, tô recente, web 5826, continue a aproximação, guarda de pista livre. Guardará livre, 5826. Tan 3859, está 30 milhas ao norte, passando 1 a 0 mil terça, para 2 mil pés. Web 5826, livre pouso no zero, vento no 20 graus, 0 meia dúzia de nós. Livre pouso no zero, web 5826. Juliette, 3732, bom dia. O Gol no 605 está autorizado para seguir via Juliette para a posição 05. Juliette, 3732 da TAN, está autorizando a ingressar na Juliette para a posição 01 no Tupac 1. Juliette para o 01, da 3732. Gente, comandante, espera não estar. Então entrará agora à sua direita, na Taxi Mike, na Quebec, chamará para o cruzamento da 1735. Ativo, ativo. Está autorizado o cruzamento da 1735 até o passo da Aerostar, onde ao estacionar livra a frequência. Inicia a descida para 2.500 pés. Bravo que Luiz está sendo informado, Aracaju, que vai prosseguir no primeiro momento a 2.500 pés devido a condições meteorológicas adversas. Quando mais próximo, o senhor vai chamar Aracaju, a frequência 1203. Não adianta o senhor chamar dentro de 10 minutos, em função da altitude, o senhor não vai conseguir falar com ele não. Mas quando o senhor tiver aí a uns 10 minutos para chegar em Aracaju, no máximo, o senhor tem que chamar 120 decimal 13. Boa viagem, Bravo que Luiz. Da 3859, está autorizado a aproximação ILS. Autorizado a aproximação ILS, da 3859. Salvador, bom dia, Gol 923. Guarulhos 360, a informação em função Juliette, pronto, cópia. Ativo, pronto para cópia. Sim, então está autorizado Guarulhos, iniciativou 360, decola 10 com curva direita. Na saída está El, transição Leda após Bridge, e após o rumo 6, após Belo Horizonte, após Trivia, após Conforme Rota. Controle Salvador, opera em 120, 10.8, e o transponder 5035. Usado Guarulhos 360, decola da pista 10 com curva direita na saída da El, Leda, após Bridge, Upper Zulu 16, Trive e Belo Horizonte Trive. Controle no 208 e o transponder 5035. Gol 923, cotejamento está correto, chame pronto, puxe back acionamento. Chamada pronta. Mike Echo Delta, confirme em Texas Manati. 2 no POB, está autorizado Salvador Manati, a mil pés, decola da 17, curva direita, corredor axé, controle 120, 18, e o transponder 0125. Delta, cotejamento correto, chama pronto para a torre 1895, ajuste no 0, no meio, bom dia. Bom dia, Mike Echo Delta, livre acionar chame táxi. Então, 3859, no curso do localizador, em aproximação para pouso, cheque o trem, chame a torre, e o 1895. 1895, 3859. Então, 3859 na escuta da torre? É, afirmativo, bom dia, passou externo. Bom dia, são 3259, livre pouso no 0, vento no 20 graus, 079. Livre pouso, pista 1 no 0, 3859. Check 30, 3859. Está embaixo. Sim. Ground motion is 6225 at position 1291, pushback and setup. 6225, clear to pushback startup. Report to red to taxi. We'll call you again for taxi, motion at 6225. Call, Leo, turn 3859, livro. 3859, está autorizado taxi via Alfa, reportando 11 a Juliette. Botará a Juliette na 329. Próxima da Juliette, 3259. Gente, 3259, manter a posição, guarda as pessoas. Ground Ocean Air 6225 for taxi with 108 people on board, alternate Goiânia, and 4 hours 20 minutes enjoy. 6225, approved the taxi via my name from taxiway India on Ronde Point, runway and view. Contact the tower and 118-195, connect 1016. Okay, taxi via the patio to taxi with India, holding point, runway 10, when we switch over the 118, that's 195, connect 1016, open air 6225. Autorizado o táxi, reporte ingresso 17. Após estar autorizado, consiga o táxi via Juliette para a posição 09. Para 09, após a opinião, está 389. Sol Salvador, Chané 6312, aqui na sua autorização, tá? 6312, informação de Juliette, instante cópia. 4x4. Ajuste agora 10 no meio e desça para 8000 na chegada bom. Okay, obrigado. Cópia. Autorizado Recife, nível de voo 1. Correção 350, decola 10, curva esquerda na saída Puca, transição Caju via Upper Whisky 58. Controle APR 120, decimal 8 e o transponder 5045. Bom, autorizado 350, decola da 10, primeira curva esquerda, Puca Caju para Upper Whisky 58, 1208 é o controle. 6312, contagiamento correto, chama pronto, pushback acionamento. Para pronto, está no 10. Oceania 6225, clear to line up and take off runway 10, wind 120 degrees, 07 knots. Clear to line up and take off runway 10, Oceania 6225. Do chame em Paripe, ajuste 10 no meio. Sendo 6311, passa Lagoinhas, desça para 5000. Desça para 5000 pés. 5000 pés, 6311. Mike Echo Delta, decolou 52, chame o controle 1208, bom voo. 128, grata, normal. Salvador, bom dia, Papa Papa, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, controle, meu cordial. Bom dia, para Manati, está autorizado a proa direta, meu pé. Autorizado, informe livrando a zona de controle. Informar a parada zona. Na 6225, decolou 52, chame o controle 1208. 1208, Ocean Air 6225, good day. Ok, 1208, sorry. Oh no, that's okay, good day. Departure control, very good morning, Ocean Air 6225, profile of needs a departure, moment departure. Ocean 6225 control, Borbar departure, ready contact, over. Oh, sorry about that, correcting. Borbar departure, 6225. Gente, está autorizado, aqui é nível de voo 160, da cola 17, curva direita, na saída árvore, após prossegue direto. Controle aéreo 1920, décima 8. E o transponder 5037. Tio Serra Lima, contingimento correto, poderia confirmar pessoas a bordo? Gente, o acionamento de tarde, torre 1895, ajuste no 0 no meio, bom voo e bom domingo. Ocean 6225 now, you are passing 3000 climbing until level 320. Fly direct to Lapa. Fly direct to Lapa, passing 3500 for flight level 320, Ocean Air 6225. Serra Lima, livração na Chavitaco. Torre Solo Salvador, muito bom dia, gol 9605. No 605, informação é curso Juliette, pronto cópia. Pronto para a cópia. Fundo no 605, está autorizado Galeão, nível de voo 360, decola 1-0 com curva direita. Saída da Leda, Fridge, Vepas, 1-0. Após SMAP, após Lúvito, após Barbacena, após conforme rota. Controle APR 120, 8 e o transponder 5046. Para o caminhão 360, decola da pista 190 com curva direita, na saída da Euleta, Brick, Upper Zulu 190, Smart. Controle 12025 e o 1208 e o transponder 5046, voo 1906. No 605, contingimento correto, chama pronto. Puxa, vai que está aberto. Chamada pronto, no 605. Tráfego Salvador, bom dia, então 3304, informação Juliette, autorização Brasília. Muito bom dia, estou autorizado Brasília, nível de voo 300, decolarada 1-0 com curva direita na saída Arbor, Elefa, via Upsu 1-7, após a Pino, após conforme rota. O controle APR 1-20, décima 8, e o transponder 5047. Autorizado 300 para Brasília, decola no zero direita, no perfil da Arbor, eleva o peso Luno 7, afino, aciona 5047, controle de saída 208, tanto 3304, no portão 04. 3304, contingimento correto, cima pronto, possível acionamento. Samara, pronto, tanto 3304. Salvador, o voo 923 está na meia dúzia para pushback e acionamento. Voo 923 está autorizado para pushback e acionamento, chama para um táxi. Autorizado, chama para o táxi, voo 923. Desce para 2000, pés, reposta autorizado, 6311. É, 3111. Estabilidade, 6311.